Rota nível de voo 250, saída Puca. Boa noite, 250, com o nome é 3A. 290. Tá livre até ponto de espera, 1895 a torre, 1012 ajuste, 6140. 1012, livre até ponto de espera, obrigado, bom dia. Na 3, aguarda só um instante, o tráfego da Azul vai estacionar no portão 2. Após o Azul, tá livre, pois. Chame centro Recife, frequência no 25.1, no alterno no 33.95. Eu sei o quanto é esse novo centro, pode até um bom dia. Azul tá livre até o portão 2. Azul livre até o 2, 42, 07. Preciso mais outra sendo identificação. Controle é o TRIP 5403, solicita de vir à esquerda para evitar formações, se possível a proa de dona. Autorizado, dona 2 no TRIP 5403, autorizado final ILS, apostabilizado no localizador. Luna 561, autorizada a chegada, desça até nível de voo 060, que é legal na 092. Mantenha o perfil da chegada, Gol no 561. Salvador, Gol 9098. Prossiga 9098, já. Tenho contato com o Recife. Ah, então esteja na frequência, corrigindo a frequência, 125.1. 133.95. 126.0, 128.8. 125.15, 126.0, 288. 9098, a primária 125.1. Ah, 251, obrigado. Chinem 140, bom dia, tá livre a decolagem da 10, o vento 100 graus, 109. Decolagem da 10, é 140. Ok, vai passar agora um Gol, a retaguarda, posta livre. Salvador, Gol no 648, se aproxima a ponte 010, tá pronto para decolar. Gol no 648, após o Airbus da Chanel e aí mantém a 10. Aqui, após a rolagem do Airbus da 10, tem o Gol no 648. Pode voar o meu Fox 018, Gol no 630. Negativo, Gol no 630. 630. Gol no 630, solicita diretamente ao centro Recife, frequência 126.85, alterna no 33.65. 2.5, 33.65, Gol no 630. 140, decolado aos 40, controle 19.35. Fechado, bom dia, bom domingo. Comente. O voo 648, aguarde só mais um instante de separação de tráfego. O Airbus à frente prossegue para o mesmo destino e aerovia. Sem problema. Autorizado já direto, Jamo? Jamo direto, muito obrigado. Se puder coordenar após Jamo ou Maceió? Aguarde a coordenação, 6140. Muito obrigado. 35403, está 2 minutos para 2, mas início e redução da aproximação. Afirmativo, iniciado. Uno 56 não está autorizado direto e tapa, descendo até 4 mil pés. Chalé 6140, vou direto para Aracaju. Vembe Yankee Mike, ciente, aguarde um instante para iniciar a decolagem, se eu iniciar de imediato. Espera 1895, 1012, eu ajuste em bom voo, Gol 62. 1895, 1012, grato, bom dia. Aguarde autorização. No 648, em 1 minuto será dada autorização de decolagem. Tá, 3 e mais 8, deixa para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, reforço estabilizado no localizador. Para 2 mil pés, vai reportar estabilizado até 3 mil 9. Estabilizando o localizador, trip 5403. Trip 5403, está visual com campo? Firma. Chame torre 198 decimal 95, trip 5403. 5403, obrigado, bom dia. Comente. Torre Salvador, trip 5403, estabilizado no localizador. Trip 5403, continue na final e aguarde autorização de pouso, ajustando 0 no 2. 5403. Voo no 648, decolagem da 1-0 autorizada, o vento é 120 graus, 109. Vai iniciar 48. Região 07, prossiga. Uno 56, segue o tráfego 12 horas, 1,6 milhas. Vai seguindo como número 2, desça para 2 mil pés, autorizado a final, reposto estabilizado no localizador. Negativo, 561, copiou. Desça para 2 mil pés, o tráfego a 16 milhas, nota frente, grato. Afirmativo, se tiver condições está livre, a decolagem controla noroeste, aguardando para cruzar a final da 1-0. O Chané 6140, chame centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterna 133, decimal 65. 26, 83, 65, bom domingo. Amém. Afirmativo, trip 5403, baixar travado. O volume 648 decolado aos 45, controle 1935. Prático, tudo de bom. Guardião 107, decolado aos 45, mantenha a minha escuta e aguarde transferência, mantendo o setor noroeste do cabo. Mantendo noroeste, 7. Nível de voo 370, sai da PUCA. 70 com a PUCA, 7. Afirmativo visual contrário. Guardião 07, ao cruzar com a TR, está autorizado curvar à esquerda, prossiga direto para o litoral sul e ao atingir 1000 pés, controle 1935. 1935 para cruzar no eixo. 90, guardião 07. Como, Frank? Correto. O 5197, cópia. Campinas 340, rota do plano. Decola no zero, direita da El Leda, após Leda Bridge. Em Bridge, intercepta Tesouro 16, após Bravo Tesouro, direto Trive, após Conforme. 11935, aciona 5164. Até. Alinhar e manter 1-0, trafego nervoso da TAM a 8 milhas, cabeceiro 1-0. Alinhar e manter, voo no 62, né? O 90 Yank Mike, devido a que a aeronave da Gol pode decolar com curva à esquerda, a sua autorização de decolar será dada em mais 3 minutos. O trip 5403, no solo aos 47, direita 1219 o solo. 1219, 35403, obrigado. Corri Salvador, bom dia. É o seu 3198. Bom dia, tá 3198. Aguarde pista livre, ajuste 1-0 no 2. Aguarde, é o 3198. O voo 1621, o vento a 90 graus, uma dúzia de nós, livre decolagem da 1-0. Posição 5. Voo no 094, copo. 094, confia. Autorizado Fortaleza 370, rota do plano. Decolo no 0, curva esquerda. Momo, transição frote. Froti. 11935, controle. Aciona 5172. A rota Apesulu 19. Afirmativo 370 autorizado na Supersolo 19, decola da 10, curva esquerda, Momo, trote 1935, controle, transponder 5177, no 094 da Gol. Confirmando o transponder 5172. 5172, transponder, vou no 094. Chama pronto, puxa o sinal. Chama. 8, pista 10 livre, autorizado pouso, 180 graus, 109. Livre pouso, pista 1-0-3-1-9-8. O voo no 621, decolado 48, chame o controle, 1935. 1935 no 621, bom dia. 33, ponto espera 1895, 1012, ajuste, temo voo. Tranquilo, ponto espera 1895, 1012, espera 6363. Bom dia, Gono 621, na saída da El, na saída de Gono 621, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. 360, é possível o bote da El na presente? Pode vir, da Gono 621. Eu não compreendeu o Gono 621. Autorizado, Gono 621. Bote da El, então, Gono 621. Do 1648, chame centro Recife, frequência no 2000, decimal 85, alterna no 33, decimal 65. 35 a primeira, tenha um bom dia. Comente. Obrigado. Cono 561, chame torre, 118, decimal 95. Chama ali a torre, grato. O 7 de frequência para coordenação. Bom dia, senhora 333, pronto. 3 Golf 9, mantenha a posição. Até agora. O nome é 21, eu falei que estava autorizado direto Leda. Direto Leda então, vou no 621. Afirmativo, 6333, devido a um Boeing da Gol passando externo e ainda não temos a pista liberada, devido ao Airbus da TAM, não será possível a sua decolagem imediata. Boa, 1561, passando externo embaixo do lado. Se quiser liberar aí para decolagem, dá tranquilo, hein? Ativo, o Airbus ainda está liberando a pista, o ano 561, continue na final, aguarde a autorização de pouso. Já levou 3198. Isso, solo 150, solo 219, está 3198. 219, 3198. November Yankee Mike, decolado aos 51, mantém a perna contra o vento da pista 10, aguardando para cruzar o campo e mantendo minha escuta. Ciente, vai manter a perna contra o vento da 10, aguardando a autorização para o cruzamento do campo. Mantenha mil pés, ok? O November Yankee Mike. Ah, mil pés, November Yankee Mike. O gol no 561, no livre pouso na 10. O vento é 120 graus, uma dúzia de nós. Bom dia, 3198, livre até o portão 3, Alfa Juliette. Livre até o portão 3, Alfa Juliette, 3198. November, Yankee Mike, faça um 360 longo pela sua direita e aguarde para o cruzamento do campo e executar a subida do Conde. 360 longo pela direita, aguardando para a transição, saída perfil, Conde, November Yankee Mike. November Yankee Mike, autorizado o perfil da subida, Conde, suba ao nível autorizado no solo e chame o controle 1935. Ciente, autorizado a saída perfil Conde, transfere agora para o controle 1935, November Yankee Mike. Poxa, né, 6333, alinhar e manter 10. Solo 54, direita 129, solo. Direita 129, obrigado. Nada. 3 de novembro, Yankee Mike, em ascensão a 060, saída Conde, 050. November Yankee Mike, confirma se você está cumprindo a perfil da saída Conde? Afirmativo, perfil da saída Conde, certo. Gente, November Yankee Mike, quando possível, está autorizado vai direto para o Conde. Subindo até nível de voo 050. Ciente, saída Conde, 050, reportará estabilizado. E aqui mais. Passe a eco. O campo. Ciente, está aqui, certeza, vai dar. Ano 01. Oscar. Onde é isso? Oxana 6333, tráfego superado, livre da colagem da 10, vento 90 graus, 099. teste livre decolagem 1-0, estrelamento 376. Alterno 33, decimal 95. Esse também 5-1, alterno 3395, gol 1 no meio, 2-1. Gol no 395, cópia. Copinho 395. São Paulo, Congonhas, 360, rota do plano, decolada 10, curva direita. Dael Leda, por Leda Bridge. Em Bridge, P Zulu no meia, Bravo, Hotel Zulu, direto Trivia, após conforme. 119, decimal 35, 5166. Oh, 3 horas e 30, Zé. Copiado. Dael Leda Bridge, Hotel Zulu no meia, Bravo, Hotel Zulu, 1935, 566, tá no ponto meia. Ou na 395. Portão meia, chama pronto. Pelo 395. Chama lá. Tá passeando a eco, confirme estacionamento e pista que irá decolar. Isso tá 80 pra Vitutango, Senegal na 011. Gente, só um instante. Ele decolou da Euleda. Estacionamento 363. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, que autorizado vai direto Leda. Após Leda Bridge. 340 voando Leda, após Leda Bridge, chama 333. Autorizado Sierra Bravo Tango Vitor, 340, rota do plano de voo. Decola da 10, curva da 17, corrigindo curva à direita, da El Leda, após Leda Eudes. Intercepta pelo ISC 50, e deve após conforme. Controle Salvador, 119, decimal 35. Aciona o 5157. Eco, minha torre na 11895 para acionamento. Costa, cópia. Mil pés, Manati, corredor axé, decolagem no 7, curva direita, 11935-0126. Algo deve estar nível de voo 050. Gol no 864, direto do 1-2007, que é legal no 09. Botão 9, coordenação com o Efraero, vai chamar no através do 8 para o táxi. Vitor Tango, reporte visual para mudança de regras de voo. Salvador, bom dia. O trip 5595, informação hotel, autorização para Porto Seguro? 5595 para Porto Seguro, aguarde o senhor. Condições visuais, que é negar no 0. 1-1, confirme o PB. De 407, aposta em TV do Parque do Tóxico. Gol no 162, autorizada a chegada à malha, desça para nível de voo 060, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 250 nós. Nível de voo 060, gol no 162, o QNH no 011. Bravo, Vitor Tango, desce até 3 mil pés. puxa o acionamento 612, deu bom, 395. Do 612 é livre, chame táxi. Livre, chame táxi, 395. Afirmativo, faça da Euleda, foi Euleda direto. Paulo Azul, 4597 para o táxi, com 112 a bordo, 4 horas, Ribeirão. Sente Azul, está livre até o través do 7, vai seguir o tráfego da Gol que está terminando o posto de 612. Ok, Sente Azul, 597. 95. Guardinha 07, prossiga. Da próxima pista até a terceira parte do Graal. Ok, não há tráfego na final, está livre o cruzamento da final, prossiga direto para o Graé. Guardinha 07, o vento 100 graus com a 12 de nós. Mike Eco Oscar. Livre a linha aí decolada 17, o vento é 100 graus, uma dúzia de nós. Tango Índia Bravo, prossiga. Índia Bravo, RMA RMA, 500 pés, litoral sul, decola da RMA em coordenação com a torre, controle 11935 e aciona o 0137. Somente. Índia Bravo, 1895, prossegue. Bom. Pátio Índia 1895 Torre no ponto de espera 1011, o ajuste. Reporte para a decolagem, Tango Índia Bravo. Colado ao 03, prossiga para o farol de Itapuã. Para informação, temos um aerocóptero da Polícia Militar à sua direita. O tráfego está cruzando a final da 10, não vai interferir a sua torre para Itapuã. Chame o controle 1935. Está visual com o mesmo, vai chamar controle 1935, Oscar. Torre partiu, 395. Dona Zero, saída da Eulita, depois direto, transponder 5173 e o controle 119-35, 35-595. Chama pronto no pátio 3 o 559. Assim. Novos tomadores no 094 da Gol, pushback acionamento, posição 4. Posição 4, reporte, coordena com a equipe de solo. Após passagem da Ibrahima Azul, a retaguarda está livre, seu push. Aeronave Azul autorizado, chamar a táxi no 094. Personal para o Graé, Guardião 07. 7, informe no solo controlado, Guardião 07, 180 graus, 99. Morro de São Paulo autorizado, mil pés, corredor axé, decola da 17 com curva à direita, controle em 11935, torre em 11895, acione 0132, o Mike Oscar Golf. Ai. da Vitor Tango, seu plano foi modificado 1405, voe para IP no 1500 pés. Fico a bordo, 1895 prossegue, bom voo. Mike, Oscar Golf, acione, chame táxi. Guardião 07, ao 06, tenha um bom dia. Aviso Tango, informo aeronave fazendo TGL na ilha de Veracruz, coisa na ilha de Taparica, que não está na escuta do controle, é Papa Tango, Bravo que Whisky. Controle Salvador, bom dia, 1395, decola. Aguarde, 1395. 1864, chame torre, 1118, decimal 95. 1895, bom dia, 1864. 1395, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, da EL, 1395. Voo 1162, desça até 3000 pés, que é legal, 1019. Voo 1162. Dois mil pés, voo 1162. Dois mil pés, voo 1162. Mike Acosta, sube e mantenha 2000 pés para Manati em condições visuais. Ok, vai subir para 2000 pés, Mike Acosta, Manati, na condição visual. 1864. Já atingiu, mantém nível 955, na torre de coisa. 799, Mike. Voo 1162, tem condições de manter a velocidade até a duna? Afirmativo, pode voar a duna da presente? Tá, duna 2000 pés, que é legal, na 09, está estabilizado. Estará estabilizado, 1162. Voo 1395, voo direto bridge. Voo direto bridge, voo 1395. Voo 1162, informa que é para o tráfego que vai o seguir, vai ser transporte de fêmea, então solicito que... Mantenha a high speed. Autoriza uma proteína de acesso? Aguarde. O táxi voo 1094, POB de 4733, a alternativa é esse. Na final, um Boeing da Gol, após alinhar e manter a 1-0. 5.011. Ponte 0295. 0-9-4. Azul, 355-95-43, pega a tramenda. Autorizado trip no pátio 3, chame o táxi. Autorizado trip no pátio 3, chame o táxi. O 1162 está com referências visuais? Afirmativo. Está autorizado para direto em Índia Serra, descendo para 1700 pés. 1700, obrigado, 1162. Quanto atinge a matriz do 1700? 7 mais recóstico. Firmo, da EO Lida Bridge. Mike Oscar Golf, decolagem da 17 autorizada, vento 070 graus, 109. O Gol no 864 no solo, ao Zeno Uno, direita 219 o solo. 219, bom dia, 864. Tango Índio Bravo, continue na final da 17 aguardando para o toque arremetida. Bom dia, Gol no 864, se escuta. Portão 9, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette pro 9, Golo 864. 5197, decolagem da 10 autorizada, vento 070 graus, 109. A Índia Bravo, livre toque arremetida na 17, vento 70 graus, 109. CES, tá na final da 17, o Tânia Brava. Mike Oscar Golf, decolado ao Zuno Uno. Corredor AXS, autorizado, chame o controle em 1935. Controle Mike Oscar Golf. Precisa Mike Acosta. Conversa na 0132, Coderação, mantendo o Rio do Sino, Serra Novembro, papapá. Papa Romeo, Mike Oscar Golf. Mantenha as condições visuais no pés, recorte e farol da barra. Bom dia, reporta farol, Mike, peça gol. Gol 1395, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. 251-3395, 395, outra base. Davi, tu tem uma passividade com o campo. E 1935. 1935, azul 5197. Obrigado, senhor. Até o retorno. Até o retorno. Como é que a Costa vai conseguir dois motéis? E da 17 está autorizada a arremetida, o Índio Bravo. O vento 10 graus, 109. Com o 162 estabilizado? Afirmativo, pode falar, senhor? Estou 1-8, decimal 95. 95, obrigado. Olha, o Bravo Totango vai voltar agora. Davi Totango vai seguir uma aeronave que está na final da pista 10. Um Boeing 758 da Lua. E chama o Torre 1-8, decimal 95. Um ótimo 44 aqui, tá iniciando a decolagem aqui da 17. Já livrou o eixo de aproximação. Se eu tenho o pouso autorizado, então 10, o vento é de boa, 109, ou 1162. Eu vi pouso na 10, 1162, sim. O Tango Índio Bravo, o arremeteu ao Zona 4, mantenha o setor sul do campo e aguarde para o circuito da 17. Decola da 10 direita, da Euleda Bridge, Repesulo 10, SMAP, direto Lúbito, direto Barbacena, após conforme, controle 1-1935, 5401. Possível, hein, que acho que é bom. Bravo, manterá 500 pés, chamará o controle 1-1935 no farol de Tapuã. Pronto para puxa, sinal no portão 2. Após o TR da Trip que vai passar a retaguarda, tá livre. Pode Trip. Cruzado 1500 pés direto no Morro de São Paulo, Mike, ótimo, é golfe. 1500 pés, né? Confirma. Ali mantém 1-0. O Bravo Tango, Vitor Tango, livre pouso na 17, o vento 90 graus, 109. Pouso, Tango. 7, vou direto bridge. Já presente bridge, azul 5197. Salvador, bom dia, 35. Alinha e manter após o banho da Gol, está ingressando no 0, o 35195. Após o banho da Gol, é... O 1162, no solo aos 16, chama o solo 219. 19. Controle Salvador, Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, mantém 50 anos visuais, 500 pés. No litoral sul, reporte passando no farol da barra, confirma que tu está mantendo. Mantendo 510, senhora, vai prosseguir para Vera Cruz. O Thiago mantém 510. O Paulo Gol, 962, Fernando. Polo 162, confirmando Alfa Juliette, portão 10. Alfa 0 tem alguma diferença que falou? Não entendi o gol. Pode ingressar para posição 10 normalmente? Não, observar o follow me a partir do portão 612. Entendi, copiado, obrigado. Tem 1500 pés. No corredor de Vera Cruz, reporte rotatória visual com o campo, que é legal na 09. Tá o Vitor Tango no solo 18, pode estar com H. Está autorizado o backtrack e táxi pela 17 até a bata. Uno 094, decolada aos 17, controle 1935. 1935, 094, obrigado, bom dia. Bom dia. Passagem de tráfego, tráfego à sua esquerda, 11 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3 mil pés, eco 735. Controle, bom dia, 1094, decola, perfil, como, prate na sua escuta. 1094, contato radar na decolagem, pula para nível de voo 370, sai da Momo. 370 na Momo, 094. Você está tendo um bravo que risco, que está autorizado para direto ao rotatório, reporte na rotatória e visão com campo. Decolagem da 10 autorizada, o vento 110 graus, 12 de nós. 125, decimal 1, alternando 33, decimal 95. 251-3395 azul 5197. Obrigado, senhorita. Um bom dia. Boa noite. Vai que achar gol, você vai manter no meu 1500 pés do destino? Vai que achar gol, você está livrando a minha terra e livre frequência para coordenação. 35, boa viagem. 1935, bom trabalho. Formar livre frequência para coordenação. Papa Serra, está livre o táxi pela pista 17, reporte alinhado e pronto. Tratando Lima aqui, X-Ray, confirma o nível solicitado. Polo 094, poderia voar próximo da presente? Eu tenho a saída Polo 094. Mantém, 094. Controle Salvador, bom dia, 35595. 35595, contato radar na decolagem. Suba para nível de voo 200, saída Bel, voo direto Leda. Parou 200, voando direto Leda, 35595. Está autorizada a subida até nível de voo 120, reporte nivelado para o lançamento. Direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, 35595. Obrigado. Mantenha o ponto de espera, temos um boostring aí que tá alinhando na 197, o perfil de saída é o mesmo. Aguarde autorização para ingresso de decolagem, o céu número 2. Frutio. Direto pro tio, 094. Leva aqui o lixo que avisou com o campo. Mídia Brava informa que Veracruz vai ter paraquedismo agora, está autorizado a liberar a frequência para coordenação. Informação do controle para autorização da decolagem mais 2 minutos, devido a um ATR da trip, está na mesma subida, ok? A mesma previsão para o azul 4207, em 2 minutos será autorizada a decolagem. Turno 094, chame centro, Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 133, decimal 65. 2085, 3365, obrigado, até a volta, querido, bom dia. Bom dia. Tipo 5220, voo direto TAP, reporte para descida. No ideal, está autorizado a descer até nível de voo 130. TAP, reporte para descida, no ideal, descida até 130, 5220. Azul 4060, desça para 2000 pés. Autorizada a final de procedimento LS X-Ray, após estabilizado no localizador. Serra Eco, decolagem autorizada da 17, o vento 10 graus, 139. 4207, alinhar e manter 1-0. Papa Serra Eco, decolada aos 26, chame o controle 1935, boa viagem, até logo. Obrigado, bom domingo, até logo. Tá. Bom dia, Papa Romeu, Papa Serra Eco, decolando a sua escuta. Papa Romeu, Papa Serra Eco, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da El. Da El 340, obrigado. Voo 4207, decolagem autorizada da 1-0, vento 120 graus 109. Decolagem 1-0 do 4207. Instantinho, Bob. Bom, Salvador, muito boa tarde, até 31, bom dia, até 31-93. Confirmado, até 3895, formação Índia, autorização Guarulhos, está no gate 07. 3895, aguarde cópia. Aguarde. Tavski Luizki, livre pouso, na 1-7, o vento 120 graus, 1-0-9. O 4207, decolado 29, chame o controle 1935. 1935, 4207, obrigado. Salvador, azul 4207, decolagem. Azul 4207, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, quando possível, solicita a flor de da EL. Aguarde. Aguarde. Número 200, autorizada a checar da malha, desça para nível de voo 050, que é legal no 09. Alô, Salvador, muito boa tarde, TAM 3191, está no Finger 5, formação Índia Galeão 340. 34 Galeão, aguarde só um instante, top. Aguarde. Oscar Lima, X-ray, cópia. Moto São Paulo 050, decolagem da 17, curva direita, saída da EL. Controle 119.35, acione 0133. Estimativa, 060 mesmo, está autorizado 060. 060. 4060, chame torre, 1 no 8 decimal 95. No 8395, obrigado. Bom domingo. Novamente, 95. 95, fechado, obrigado. Tá, Tatá, Romeu, Tatá, Serra Eco, chame Centro Recife. Frequência 125.1, alterno no 33.95. 251 no 3395, bom dia. O vento é de proa, uma dúzia de nós. Aguarde autorização de pouso. Guardando, suas coisas. Copa, Copa 395. Guarulhos 340 autorizado, rota do plano da El Leda Bridge com curva à direita, dá no zero. Em Bridge, Pesulo 10, SMAP, direto ao Wake, direto ao Mike India Alpha, pós conforme. 1935-5412. Eu 395, ciente autorizado no 340 para Guarulhos, São Paulo. Decola pista 10, saída da El Leda Bridge, SMAP Awake, pós-conforme 1935, o controle 5412, transponde, 395. Posição de 11 horas, 11 milhas, mantendo o setor oeste da ilha de Taparica, cruzando o nível de voo 080 para 120. Tente o 522, hora até a notificar. Galeão 340, da El Leda Bridge, decolagem da 10 com curva direita, Pepe Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, faz conforme. 1-1935, 5414. 340 aprovado, decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge, Pepe Zulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, DCT. 1935, controle 5414, transporte 391. Chame pronto. Claro. 1556, pronto, cópia. 360, Galeão, na Tesouro 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após conforme. Decola 10, direita, da El Leda, após Leda Bridge. 1-1935, 5415. Frequência 125 decimal 1, alterno no 33 decimal 95. Nível táxi até o papá, chama para ingressar na 17. Chama pronto. Paulo Salvador, tá? 3191, fica de 5, posicionado. 5, tá livre, chama para. Chama lá, obrigado. Controle, você é 6200, pode WhatsApp? Aguarde, 6200, número 2 na aproximação, desça até 3 mil pés. 3 mil pés, você é 6200. Alguma velocidade recomendada? Não, negativo, 6200. Vai manter high speed então. 7. O 4060 nos fala 34 direita, 1219. 229, já de acordo. Azul 4207, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 1, alterna no 33 decimal 95. 35 no 3395, ligado 4207. Tapatango, November Egg Mike, tá 7 milhas para Conde, serviço radar terminado. Mantenha nível de voo 050.